Ti, Senhor. Elevo meus pensamentos, renove minha alma e a purifique, para que assim eu possa continuar escrevendo. Me guie e me proteja pela vereda da justiça. Nesse momento, te peço, Senhor, ilumina meus caminhos, me livra da dor. Abençoa minha vida e a dos meus moleques, minha família, meu lado mal. Eu quero um break de olhos fechados. Te peço em oração que me conceda teu amor junto com ele, o teu perdão dos dias que vivi de ti isolado, pecado, drogado, sem ti vivi errado. Ilumina meus caminhos, me banha de unção, me leva pela porta estreita através da oração. Quero ver meu nome, livro da vida. Tô cansado de artigo BO da polícia. Vou fazer por onde? Ser um homem digno, humilde, verdadeiro, rico de espírito. Porque sei que tu não falhas, me mostrou um lugar melhor, me tirou das navalhas. Também sei que em ti devo confiar, se conheci a dor, o amor quero levar. E dizer que por ti hoje canto, que o preto tatuado é cheio do Espírito Santo. Nesse momento, Senhor, também te peço perdão por vários erros na vida, por minha vacilação. Sei que errei quando não quis acreditar na tua palavra, mas você tava lá olhando por mim e pela minha família, abençoando cada momento da minha vida. E eu sempre arrogante, nem me tocava e só te procurava na hora que precisava. Agora eu posso ver o quanto fui errado, vivendo só pro mundo te deixei de lado. E sempre piedoso tivesse compaixão, mesmo eu sendo errado não negou o perdão. Entrou na minha vida, abriu a minha mente, de um simples malandro a um repero consciente. É por ti, só por ti, a minha inspiração, e cada letra que escrevo tem a tua mão. Todos os dias não me canso de agradecer, pois tudo que eu tenho é graças a você. Meu rap, minha família, os parceiros, obrigado, Senhor, e perdão pelos erros. Senhor, tu conheces meu coração como ninguém. Sempre conheceu meus medos e meus erros, e hoje eu também os reconheço. Ó Pai, perdão por ter desacreditado. Hoje reconheço que fui só mais um fardo pesado que o Senhor teve que carregar. Sempre teve comigo, eu não fui capaz de enxergar. Quantas vezes segui sem pedir tua companhia, nem sequer pensei em ti, mesmo assim me protegia. Me perdoe, eu fui um tolo em não abrir meu coração, e até me recusei a ajoelhar pra uma oração. Pelas vezes que te insultei achando que tava sozinho, pensei que tinhas me deixado nos momentos difíceis, mas não, me equivoquei. Cê tava lá comigo, foi lâmpada pros meus pés, iluminou meus caminhos. Obrigado, Senhor, por me amar como sou, por não desistir de mim sendo falho e pecador. Hoje minha oração vem através desses versos. Nesse momento teu perdão é o que eu peço. Senhor, me perdoe por errar e só na dor vim te procurar. Eu sei que errei, Pai, não pude enxergar. Só teu amor pode salvar. Por me conceder esse momento de oração, Pai. E sei que, apesar de tudo que aconteceu, Pai, eu sei que só Tu és Salvador. Só Tu pode conceder o amor, amor e o perdão. Pode salvar. Obrigado, Pai.